Em Jerusalém, a entrada de Jesus, que nem é igual ao tem. No lombo de jumento, sua glória sem a fome, a multidão glorificava. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Deus seja louvado, Jesus rei dos judeus, seja glorificado. Aqui no Brasil mata mais do que no Iraque, se não morre pelo ferro, morre fumando crack. No Rio de Janeiro a violência é explícita, CV contra a terceira, DA contra a Melis, polícia versus povo, pobre versus rico, caô lá no Senado com um naipe de político, a Honda sobe o morro, batendo sem pulmão. Não me bate, seu polícia, eu também sou trabalhador, eu também sou cidadão, eu também sou de batalha, não faz isso seu doutor, não cometi nenhuma falha, tá aqui meu RG, pode puxar meu nome, se eu devo é pra Deus, não devo nada pro homem, minha pele é escura e meu cabelo é pichain, sou preto da favela, Deus me fez assim, mas eu também tenho estudo, um dia vou ser formado, faculdade de rua, vida louca, doutorado, PhD e malandragem, não é morrer na droga, se acabando na lama, se afundando na bosta, PhD e malandragem é viver com harmonia, o amanhã pertence a Deus, valorize o seu dia. Eu conheço vários tipos de quê? De várias quebradas, traficante, ladrão, prostituta, viciada, homossexual, lésbica, simpatizante, playboy que usa ouro e madames com diamante. Uns tem muito pouco e outros muito tem. Uns nadam em suor e outros nadam em nota de 100. Mas eu não sou Deus. O quê? Não julgo nada, sou apenas um rimador. O nego drama da palavra papel. Caneta é o dom que Deus me deu. Meu é o de rimar, cê sabe qual é o seu. Se você pede cara, eu vou pedir coroa. Se tu tá de maldade, eu vou na paz, tô de boa. Mas sem correr à toa. Cabeça é de gelo, no veneno da farinha, o acender e apagar do isqueiro. A oportunidade é raridade, se for é um em 100. Em meio à tempestade, a vaidade transparece o que você não é. E se cair a máscara, quem fica de pé, já era ou já é, salve-se quem puder. Humildade é a trilha pro sucesso. Na vida, o progresso, o regresso dispersa. Na mente mais fraca, a estrada é obscura. O crime não dá rosas, o céu é testemunha. Que roleta russa girou e senta o dedo. Morreu sem querer saber qual foi o preço que por ele foi pago na cruz do madeiro. O rei do judeu, Jesus, o carpinteiro, que nos ensinou o que é o amor verdadeiro. Então, faça sua soma e me diga qual o preço. Ouro, a prata, a joia, o dinheiro. A vida de Jesus nos trouxe a esperança. O preço pago na cruz agora é a nossa herança. A vida do meu rei, tá bom ou tá bom? Se tá bom, receba bem, se pode ficar com troco.